Ponha na fileira, convocamos a cidade inteira. Venha quem vier, caem todos na trincheira. Recolher obrigatório é o estado decretado. Quando saímos às ruas é o pânico instalado. Podes te esconder, mas nós chegamos até ti. Somos vírus, somos praga, nova espécie de MC. Temos desdicas, que eu sei que sentes. Dizes que não sentes, sei que mentes. Nós temos problemas a entrar em batalhões. Descobrimos vossos podes fracos por meio dos nossos peões. Boca bomba, assim do rastilho esta merda estronda. Hip hop, tu mais forte a mim, ninguém me tomba. Introdução na missão, acelerar o batimento do coração. Pergunta quem são? Somos quem somos e somos da Araucária. Lutamos contra vós, rebeitamos a vossa área. 007 MC, agente secreto, nova missão. Aguardo ordem de disparo para aniquilar o batalhão. Esquadrão, espada na mão, pela força da razão. A Araucária está na área, o assunto baixa ao chão. Nunca pensaste que um gajo desse sim te deixou? Começamos a rimar até Deus suicidou. Deixas-te de fazer figuras tristes. É legal voltares a entrar por onde saíste. Farrapada máxima, refúgio, bairro da Araucária. Sim, formação, estágio da brigada. Formação executiva de guerreiros fomeados pela vida. Gera toda reunida, tentativa homicida. Organização terrorista espalha o caos pela cidade. Ecos da revolução, tremos com a nossa realidade. A gera transmontana a minar o trilho para a fama. Minas... Não gordes, não gordes tudo! A gera transmontana a minar o trilho para a fama. Minas antipessoais, este som até desgana. Entramos pela porta da frente, toda a gente nos sente entrar. Invadimos pensamentos, somos mercenários a lutar. Escrito em minutos, és levado os nossos movimentos. São astutos, tua primeira vez refugiado. Ao passar na passadeira, a subiar e encontrar a gera inteira. Aquela sina verdadeira que não tem planos nem qualquer barreira. Certeira, reunimos as nossas tropas para a luta eterna. Refúgio FM, frequência externa. Deixa o nosso solo, sente só a vibração. Nossas vozes são a ignição para a rebelião. Forças armadas preparadas para o confronto. Hoje enquanto podes, ou serás um homem morto. E corres com os calcanhares a bater nesse cu. Mas quem és tu, filha da puta, patraqueiro? Além de seres o mais podre, ainda és o mais feio. E terceiro avançamos, sentimos as rimas que aqui debitamos. Resistência demonstramos quando canetas levantamos. Se não acreditas, então escuta, são vozes a soar pelo bairro fora. Vamos embora, é que está na hora de mostrar o valor que esta malta tem para dar. Reviva a minha rima em novos instrumentais. Fuzileiros verbais em plena interação. São reais e verdadeiros os nossos planos de ação. Reação, mantém-te alerta, a porta está aberta. Fugimos, xingaste por ela pela certa. Desperta para a realidade. Arma de filosofia, fuzil de rimas do dia a dia. Passa a palavra esta mensagem macabra que o teu espírito não sente e a tua mente não capta. Desequilibrados os pratos da balança. Viajamos por horizontes que a tua mente não alcança. Esperança, eu que trago no saco amizade, dor e saudade. Luto pela verdade e punhando dignidade. Somos mais de uma dezena, para quem não sabe, esta merda até ar. Não resta nada após a nossa passagem. Eliminamos o rastro e deixamos a mensagem encriptada. Fechamos a puta da tasca. É a brigada, moça, é a brigada.